da Barra Romeu Oscar Bravo. Na 6315, após a passagem do Boeing da Gol, à frente, ingresso à parte principal, portão 111, portão 11. 111, após o tráfego da Gol, 6315. Ok, após a passagem então, da aeronave Airbus da Oceané na curta final, ali mantém. Após a Oceané, ali mantém. Companhia Pro 07. Cópia? 333 São Paulo Congonhas, nível 3620, autorizado. Autorizou 10. Bridge. Foi, estão em bridge, já intercepta com o Zulu no 6. Após prossegue Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, após conforme o plano. Vai decolar da pista 28 a princípio. Após a decolagem, mantém pro até 3 mil pés, após curva esquerda na subida da El, após Leda e após direto bridge, onde intercepta o Zulu no 6, aciona 5417, controle 119, decimal 35. Pronto, portão 03, segundo 333. Ana 4, approved push and start, como red protection. Ana 4, clear push and start, como red protection. It's clear for push, I'll call wet at the deck, 013, Ana 4. Salve Salvador, boa tarde, Chané 6210, livrou. 210. Boa tarde, táxi via Alfa, após via. Aguardando antes da Juliette para ingresso, corrigindo, China 6210 via Alfa antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, 6210. 5626 da tripa, sou fixo da final, baixo travado, da visual pro campo. Ok, ciente, aeronave já na rolagem, Palmeira pista livre, o vento agora é de 190 com 08012. Ciente, 5626. Torre, boa tarde, TAM 3216, ponto de espera da 28. TAM 3216, boa tarde, mantenha o ponto de espera lá aqui para o decolagem. Mantendo o ponto de espera. Is 10, the departure is changed, the, will be dial departure. Departure number 10, after departure, turn your right, okay? Right, dial departure, then after Leda, then bridge position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Bridge position, the runway news is 10 now. Okay, so no problem after day, course runway 10 now, dial departure, go 1394. Right, to come red for taxi, go 1394. Okay, so I will pass my energy to taxi, go 1394. Página livre da restrição, suba no jogo 370, sede Aronze Bar. 370, Aronze Bar, 600. Só um minuto, cópia da 393, prepara da El, Leda Bridge. Chané 6210, na Alfa, antes da Juliette. 6210, é o Chané, observando a finalização do pushback à sua esquerda do Boeing da Gol. Após ingresso com segurança via Juliette, prossegue remota 12. Após a finalização do pushback do Boeing, ingressa para remota 12, o Chané 6210. 626 no solo 03, ao livrar, chame solo no 21 no decimal 9. Gente, ao livrar, chama 219, 5626. Para o 600, está presente? Então, perdi o gol no 600. Imagina se fosse ligado. Meu Deus. 132, o número 6, pista livre autorizada a decolagem, vento 1, 90 graus, 04 nós. Livre, 32, na manhã. Quilos, só um minuto, copo. Solo Salvador, 5626, livrou pista. Meia, à direita via Índia. Após, você vai prosseguir próximo à esquerda via Juliette. Vai ingressar taxiway Alpha e vai ingressar na próxima direita, na taxiway Kilo. E ingressar via pátio 3 até a posição 04. Afirmativo. A 32, 16, decola 06, controle 19, decimal 35. Dois no meio, contato na decolagem, livre da restrição, subônimo de voo 370, sai da Momo, código frote. Ok, vai tomar a direita para 370 para evitar agora. Alinharia e decolar na 28, voo 924. Estacionamento trip 5489. Aguarde alguns instantes para iniciar. Estou com a aeronave da companhia ingressando no pátio 3. Após o mesmo ingressar na posição 04, está livre de iniciar em coordenação. Chame táxi o trip 5489. Certo, estamos aguardando. Mandou voo, Proud Go 1394, left taxi at 184, no board, my OTP. We have 3 hours in the 48 minutes. 184 on board. What's the retax? Retax going 394 ahead of you, the second by the right. By taxiway India and Alpha. 200 point, we're on 10 there, call 118 decimal 6. Optimal set 1012, have a good flight. We're gonna have a good day, we're gonna attack under second extension by a 10 in Alpha, the whole short 1010, call now 113 on the floor. Quando 924, decola 08, controle 19, decimal 35. 935, obrigado. Usado, Open Zulu 10, após conforme o plano. Decola pista 10, após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Funciona 5423, controle 19, decimal 35. Nossa, Proid Cogbu, tá três vezes no meio. Oxo. Controle Salvador, 94, bom dia. Melhor, boa tarde. 3193, estamos em posição 293. 924, contato radar, voando Jô 350, saída Aron. Confirma 924? Suba 350, saída Aron, gol no 924. Okay, 350 Aron, gol no 924. Salvador, 355, 95, tem informação aí na porta? 355, a sua identificação, reporta para a descida. Já é descida, autorizado. 395 para descida. Desce via 2 mil pés, 355. Via 2 mil pés, 395. Via chegada Mari. Inicialmente, cheque nos motores e coordenação 14, Salvador. Mike Aquilo, voo local após. O número PES, radial 170-20 milhas em retorno, decola da 17, com pura direto, a radial 170 mil PES, aciona transponder 0117, controle 119-35, torre 118-6. 404 a bordo, chama 218-6 para início de procedimento, ajuste no 012, seu mau voo, boa tarde. Trip 5489, no bate 3 está livre, chame táxi. Ok, 7, trip 5489, chamará por táxi. Notificação de pista, o trip 5489, pista agora em uso é 10, pista 10, e vai permanecer a subida, sendo que agora a mudança de... da curva à direita agora, pistão no zero, após decolagem de curva à direita, na subida Arbor, após direto. A restante da autorização permanece. Ok, tá ciente, mudança de pista 10, agora curva à direita e depois Arbor. Informativo, 3549, chame táxi. Trip 5595, a informação em curso é a Whisky. Prossiga. Tá, efetuando desvio. Usando a meia, já entrando na rota. Gente, o Giletano Zulu, Petrolina, 100, uma centena autorizada, direto, decola da 10, com curva esquerda após a decolagem, na subida Momo, após Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, após direto, Petrolina. Aciona 5140, controle 119-35, 218-6. Nove quatro, decola os 13, controle 119-35, mau voo. 1-3-5, 1-3-3-3, Betango Zulu, só confirmando a subida novamente, Momo, Mike Oscar, Momo, subida Momo, após Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme e após direto. Eterno Zulu, autorizado o acionamento, chame táxi 143. Salvador Departure Control, this is call 1394, good afternoon, passing 2300, dial departure. Call 1394, radio contact of departure, climb set level 360, dial departure. Maintaining dial departure up to 360, go 1394. Salvador Rio 9649, para informar se eu tinha a nossa autorização para Curitiba, foi mudada pela nossa coordenação e estamos com um novo plano para o Rio de Janeiro, nível 360, e a gente aguarda, se possível, aí a autorização para o Rio de Janeiro, possível. Ativo Rio 9649, irei checar aqui por centro Recife, só um minuto. O 489 para o táxi, está com 37 a bordo, 3 horas e 30, alterna Montes Claros. Táxi autorizado, via pátio principal, correção pátio 3, após pátio principal, segunda direita, via Indy Alpha, onde espera o pistão no 0, 2, 6, ajusta no 0, no 2, bom voo, boa tarde, 35489. 97, apenas retificando, 36 a bordo, ok? Ativo, 36. 118.6 no ponto espera, tem um bom voo. Ato. Brasília 380, 4561, no pronto cópia. 561, Brasília, autorizado, nível 380, eu preso o 17, aerovia, decola da 10, com curva à direita, após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, um intercepto após o 17. Aciona 5433, controle 119.35. No portão 10, chame pronto. Salvador, até 3, número 93, portão 4, para acionamento na posição. Número 2, aguarde, está 3, 93. 1333, portão 03, autorizado, chame 10. Autorizado, 3, chama a parte boa, 333. Salvador, é o trip 5489, boa tarde, ponto 0 na 0, pronto. Boa tarde, trip 5489, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 160 graus, 049. Vento autorizado a linha de decolar, 5489. Descida, voo na Frodidona. 3 quilos, na Delta, mantenha a taxa Delta, chama a torre no 86, ajusta no 012, tem um bom voo e boa tarde, direto de luz. O ajuste 1012 e aciona a identificação. Agora finalizando o pushback, aguarde alguns instantes para 393. Tango Zulu, prossiga. Trip 489, sua decolagem pouso 9, controle 119-35, bom voo. Muito obrigado. Juliette Tango Zulu, autorizada na área de decolar, pista 10, vento 180 graus 049, ajuste 12, a partir da Delta. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489, contato radar, voo nível 200, saída Arbor. 200, Arbor, 5489. Trip 5595, livre DNS, reporte estabilizado. Reportaremos, 5593. India Alpha, ponte espera 118.6, ajuste no 012, tem um bom voo e boa tarde, banda 333. India Alpha, ponte espera 118.6, banda 333, obrigado, bom trabalho. 2. 393, coordenação, tá livre inicial, puxa, chame táxi 04. Vai inicialmente assinar na posição, após chamar a polícia de espécie, então 393, por pro 220 por 15 milhas. Ciência, após desvio na proa de Arbor, tipo 589. Maravilha, desvio Arbor, 489. Gol 1394, chama Recife, 125.1, alterna 133.25. 2 horas da 3561, chame táxi. O solo confirmando para 6315, aprovado da Elbidex. Vou no trip 3, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardando, vou no 333. Juliette Tango Zulu, decolado 2-1 no controle 1-9, decimal 3-5, meu bom. Bora, 3-5, dá volta, irmão. Até mais. Oi, boa tarde, do Papatango Juliette Tango Zulu, decolando a sua escuta. Papatango Juliette Tango Zulu, contato radar, voo no voo 100, saída Momo Cosmo. Sim, Momo Cosmo, no Tango Zulu. 93, chame táxi. Chamará. 3154, acionando a identificação, autorizada a chegada Mari, desce via 2000 pés, ajuste 1 0 1 2. 0 1 2, via 2000, pode voltar? Negativo, mantenha o perfil. Mantenha o perfil, quando possível, solicita o no trip 3, há condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo, ok, aqui, autorizado, então ingresso e decolar sem parada, vento 190 graus, 0612 é nós. Alinha e decola sem parada, voo no 333. ILS, torre 1 decimal 6. 38.6, bom. O Eco Indy 9M está autorizado no final, ILS é possibilizado. 5595, estabilizado. Bota lá, 737 ingressando para decolagem sem parada. Vento 180 graus, 0B12, ajuste no 012. Não chove na Europa. Gente, aguardando a 79. Sentando na escuta, Mike, é pelo. Cópia, o 9649. Agora Galeão está autorizado, 3620 nível, é o Peru Whisky 50 aerovia, decola pistão 10 após decolagem curva direita na subida da El, após Leda e após Eudes. Aciona 5403, Controle 119.35. Chame pronto no pátio 3, Rio 9649. Já tá pronto? Autorizado, Rio 9649, chame táxi. Mono 33, é qual é os 25, controle 119, decimal 35, mongol. 333, controle 1935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, igual no 333. Bom, 1333, contato radar, Bono Joe 360, saída da Euleda Bridge. 333, extensão 360 da Euleda Bridge. Pode voar da presente ou após 2000, cruze da El. Após 2000, na cruze da El, Bono 333. Após 2000, da El, 333. Pátio principal, Indy Alpha, número 2 no ponto de espera, segue o aeroporto da companhia. Quando pronto, torre 118.6, ajusta no 012, bom voo e boa tarde. Indy Alpha, segue o aeronave da companhia, 118.6 no ponto de espera, 312, boa tarde. A 3193 está com 143 POB, alternando Guarulhos, 3 horas e 30 de autonomia para... Indy Alpha, ponto de espera 118.6, ajusta no 012, bom voo e boa tarde, UTAN 3193. Ponto de espera 118.6, 012, boa, UTAN 3193. Mike Alpha, prossiga. Olá, 355-595, livrando. 355-595. E a Alpha, após Kilo, aguarde no pátio 3 a finalização do pushback da aeronave da Rio. Ou então, com segurança, prossiga para a posição 03, sem interferir com o tráfego. 35595, posição 03 do pátio 3. Ok, Alfa e Kilo, né? Confirmo? Afirmo, 35595. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03. Alfa, Kilo, posição 5, pátio 3. 03. 03, segurança. Alfa, está confirmando se a Delta Lima é com uma centena, após cancela, prossegue 105 após 40 milhas. Tu para a cópia do Atis, Golf Mike Alfa, já tenho sua autorização, só um minuto. Salvador, boa tarde, até 3193, pronto no ponto de espera da 10. Tá 3193, boa tarde, autorizado alinhado e decolar pista no 0, vento 200 graus, 0619, ajuste no 0 no 2. Autorizado alinhado e decolar da 10, até 3193. Vou estar fora temporariamente, vai ser pago aqui, só um minuto, eu chamo a minha 142.